Podcast, um cast de João Gata com entrevistas a pessoas que valem muito a pena. Olá, estamos hoje com José Luís Diniz, um grande fotógrafo, um grande conhecedor também de todas as técnicas e tecnologias. É um grande prazer recebê-lo aqui. Passou por várias instituições, como professor, pela IETAD, pelo IAD, pelo Instituto Português de Fotografia, e agora tem um site que é o Fotografilia. Fotografilia. Eu disse isto porque eu estava a brincar. Isto, estávamos aqui com uma conversa muito interessante sobre o nome. A origem do nome. Uhum. E então, o Filia e o Filia, é muito interessante. Podes falar sobre isso um bocadinho, não é? Sim. Para já, olá a todos. Uhum. A Fotografilia é basicamente uma marca registada com a qual eu passei a dar os meus workshops, porque senti necessidade, enfim, de acrescentar alguma credibilidade acrescida sob o guarda-chuva de uma marca, já não tanto de um indivíduo. O nome Fotografilia surge da conjugação, por um lado, de fotografia e, por outro lado, do sufixo filia, que existe, do grego, não é? Do amigo de... simplesmente, eu, quando fundei a marca, perseguia basicamente dois objetivos. Por um lado, dar a ideia de filia, de amigo, de modo a que as pessoas percebam que a marca é dirigida para as pessoas que gostam de fotografia, que são amigas da fotografia, uhum, como gostam de si mesmas, ou que são amigas de si mesmas. E, por outro lado, também queria dar-lhe um caráter um pouco mais internacional, e daí o vocábulo photography, não é? O prefixo, uhum, photography, a terminar em Y. Ora, o filia, em grego, começa com PH, que também está, uhum, em photography, simplesmente depois escrever-se-ia com I e não com Y. Isso punha-me um problema, porque como é que as pessoas depois deveriam pronunciar, e sobretudo como é que eu deveria ensinar as pessoas a pronunciar este nome. E então recorri a uma amiga minha, que é professora de português, que me ajudou neste campo. Eu expliquei-lhe o que é que pretendia, e ela disse-me: não tens problema nenhum, porque ao inscreveres o Y no final de photography e fazendo a junção, uhum, com o sufixo filia, tu consegues criar uma transliteração das, uhum, das duas palavras, em que foneticamente já podes puxar, digamos assim, a sílaba tónica, uhum, da penúltima para a antepenúltima. Exato. E daí a fotografilia, a fotografilia, embora lido, pareça filia. Exatamente. Mas bom, é para não ser confundido com outras filias, que na altura também eram assim um pouco edificantes. Estavam à espera que isto fosse ser uma conversa pouco interessante. Acho que ficaram neste momento a saber muito bem. E vamos já a um chazinho. Currículo é invejável, deste aulas em quase tudo o que, onde podes dar aulas de fotografia em Portugal, não é? No número razoável de instituições. No Instituto de Fotografia, no IAD, no IAD, IPAD, sim, não é? Sim. Essas experiências deram-te algum gozo, não é? Ou seres formador, professor, e ver esta malta toda nova a sair para o digital e agora ao telemóvel. Claro. Falando muito francamente, até porque estamos num fórum desse género, só para te fazer o enquadramento, talvez não muita gente na área da fotografia saiba que a minha formação de base é em geologia. Simplesmente... Nem eu sabia, lá está. Mas a partir de determinada altura, o apelo da fotografia foi tão grande que eu comecei a dedicar-me bastante ao nível do estudo e depois ao nível das aulas, a ensinar fotografia. Tive a sorte de passar por algumas boas casas de referência e, ao mesmo tempo, isto é, coincidiu parcialmente no tempo, mas era algo que eu já tinha na ideia de fazer. Depois de iniciar a minha atividade como formador na fotografia, acabei por, digamos assim, desaguar no jornalismo, uhum, na área que foi até curiosamente, onde nos conhecemos. Exatamente, não é? Na área tecnológica. Na área tecnológica. Ora, eu não tenho qualquer problema em afirmar hoje que as duas atividades profissionais que mais gozo me deram até hoje foram precisamente o jornalismo na área da fotografia, não necessariamente por esta ordem, portanto, a par, o jornalismo na área da fotografia e o ensino. Okay. O ensino. São duas atividades que me preenchem por completo enquanto profissional. São duas atividades nas quais eu não me importo de fazer aquilo que me importava de fazer antes, que era levantar muito cedo ou ficar muito tarde a acabar um trabalho. Muitas das tuas fotografias são feitas à noite. Quem segue no Facebook fica admirado não só pela qualidade técnica e por tudo aquilo que tu sabes, não é? Mas acima de tudo pelas horas a que te levantas, a que te deitas, como é que se circulas por aí, por onde vais, não é? Com uma mochila às costas e um tripé. Bem, talvez não convenha descrever com muito pormenor, porque há tantas, algumas mentes mal intencionadas que resolvam interceptar-me. Exatamente. Bom, não tem assim nada de especial. É uma questão. A noite é uma entidade que é muito móvel, ela varia consoante a época do ano, não é? E, portanto, quando vou fazer fotografia à noite, isso tanto pode acontecer às 19 horas, como pode acontecer às 0 horas e 30 minutos, como pode acontecer às 4 ou às 5 da manhã, não é? Portanto, desde que seja noite, no sentido lumínico do termo, enfim, e o significado da noite, em termos do modo como eu organizo a minha atividade para me apresentar nos locais onde vou fotografar, depende também muito da época do ano. Nalgumas é-me mais fácil chegar aos locais, pode ser inclusivamente até mais agradável, porque está menos frio, porque tenho companhia, ou outra coisa assim do género. Sim, porque também dás uns cursos, não é? À noite, levas as pessoas nos teus... Sim, a fotografia também tem um workshop de fotografia noturna. Nos teus encontros. Exatamente. Chamas esse encontros ou experiências? Chamo-lhe workshops mesmo. Depois temos outras coisas que são as experiências, que são propostas em que a componente de ensino não é tão marcada, não é? É mais marcada a componente lúdica, mas há sempre uma associação. Este é o nosso gato aqui do estúdio, do podcast, não é? Que vem dizer olá. Olá, gato. Pronto, desculpa ter interrompido, mas tínhamos que dizer também a quem nos ouve que raio de som é este. Podemos falar em gatês, eventualmente. Em gatês. Mas, desculpa, continua. Pronto, só para teres uma ideia, há ocasiões em que o facto de ter que fotografar à noite impõe que se adote uma determinada postura, sobretudo uma determinada programação. Dou-te um exemplo. Há uns anos fui participar num jantar de antigos colegas de escola, portanto, coisas há mais de 15 dias, não é? Fui participar num jantar desse, e quando o jantar acabou era sensivelmente meia-noite e meia. E então, enquanto uns queriam continuar o convívio para outros lados, eu anunciei àquela gente toda: desculpem lá, meus amigos, eu vou fotografar, e vou fotografar para o sítio e tal. E fui sozinho, para uma praia. Para uma praia da Costa Oeste, não há mal nenhum em dizer, para a Praia das Paredes, da Vitória, Conselho de Alcobaça, que era a minha praia de infância. Portanto, era uma praia que eu conhecia bastante bem até. E de maneira que lá fui fotografar à noite, depois do jantar. E diz-me, ninguém te seguiu? Que eu saiba, não. De repente tinhas atrás de ti, no meio da madrugada, toda a turma muito calada a olhar para o retrato, não é? Bom, se isso significasse que eu pudesse ter alguém à entrada da praia a cobrar bilhetes... Este problema da fotografia... Pois, isto agora, temos também a falar sobre isso, não é? É mais difícil ganhar dinheiro com a fotografia hoje do que há 20 anos, por exemplo. Sim, substancialmente mais difícil. Eu falo principalmente da minha atividade principal dentro da fotografia, que é mais a formação, o ensino, se bem que também tenha as minhas encomendas. E é extraordinariamente difícil por razões de vária ordem. Por um lado, a tecnologia digital, é verdade que veio, digamos assim, democratizar a coisa, veio não democratizar, é, mas... veio de alguma maneira fazer inchar o mercado, se me é permitido a expressão. Sim. O mercado inchou muito, mas inchou muito não na proporção que tínhamos antes das pessoas verdadeiramente interessadas em aprender fotografia, em aprender técnica fotográfica, o grande apuro técnico. A fotografia, ao democratizar... Portanto, o entusiasta deu lugar ao curioso, não é? O entusiasta, sim, deu lugar ao curioso, e ao curioso fundamentalmente lúdico. Hoje aquilo a que nós assistimos dentro da suposta formação em fotografia é... um enorme manancial de passeios fotográficos, onde, que me perdoem a maior parte dos organizadores, mas onde os participantes aprendem muitíssimo pouco, se é que aprendem alguma coisa de técnica fotográfica. Evidentemente, para quem lá vai praticamente em branco, o facto de aprender o aspecto A ou o aspecto B com o colega participante X ou Y, é natural que valorize, não é? Porque quando nós estamos num grau bastante inicial da nossa aprendizagem, qualquer pequeno input, não é? É muito valorizado. Claro. À medida, e lá está, Sócrates dizia, só sei que nada sei, não é? E portanto, à medida que nós vamos aprendendo alguma coisa, isto é, aquele que se entusiasma e que efetivamente aprende e fica com o bichinho, não é? Que fica com o bichinho, vai por aí acima, compra os seus livros, faz as suas consultas no YouTube, seja lá onde for, não é? Utiliza o manual de instruções que vem da própria câmara. Utiliza o manual de instruções que vem da própria câmara, se bem que normalmente também é muito limitado, mas à medida que ele vai apreendendo esse conhecimento, vai-se dando conta de que cada vez há mais para saber. E hoje, aquilo a que nós assistimos esta febre de partilha nas redes sociais das fotografias que se fazem. Até uma rede quase específica para isso, como o Instagram, não é? Exatamente, e outros, Tumblr, etc. Mas aquilo a que nós assistimos é a que essas plataformas se constituem basicamente como um depósito de pixels, e alguns até que fazem algum sentido do ponto de vista estético, são muito agradáveis, mas que não correspondem a trabalho consistente. E muitas vezes não correspondem a trabalho consciente. Lá estão os automatismos, não? E os filtros automáticos e todo este embelezamento digital ao toque de um dedo, que muda uma péssima fotografia e até consegue transformá-la num resultado minimamente interessante. Sim, porque isso tem a ver também com o nível de cultura visual, enfim, de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Para a maioria dos seres humanos, isto não é um problema exclusivamente português, nem nada que se pareça, mas para a maioria dos seres humanos, uma fotografia que esteja plena de cor, muito saturada, cores muito vivas, é uma fotografia normalmente aceita pela larga maioria da população. Mas não é isso que também vendo os televisores no linear, não é? Nós sabemos que há quem puxe pela cor. Claro. E, logicamente, as pessoas dizem, esta tem melhor imagem que aquela. Exatamente, não é? Exatamente. E o olho come. Muito. E, aliás, é muito interessante ver alguns comparativos de smartphones e ver entre as Apples e as Huawei e as Samsungs, ver os resultados, e geralmente as pessoas votam naquilo que é mais brilhante, que tem mais cor, que é mais vívido. E isso não tem a ver com a qualidade, pelo contrário, às vezes, não é? Exatamente. Tem a ver, isso sim, com o impacto visual que causa. E o ser humano é efetivamente um ser, é um animal, não é? Não nos podemos eximir a essa condição. É efetivamente um ser que é bastante sensível à questão da cor. A cor é algo que está presente nos nossos no dia-a-dia, e depois o facto da fotografia, praticamente desde o início, ser conotada como a técnica de reprodução da chamada realidade, não é? Sendo a realidade a cores, é natural que o ser humano, de alguma forma, procure conduzir sempre as suas preferências no sentido da cor. O preto e branco, por exemplo, que é algo que eu faço, como sabes, muito frequentemente, o preto e branco já começa a constituir uma abstração da dita realidade. Seja isso o que for, não é? Eu claro. Já tive algumas conversas, umas mais acesas do que outras, em workshops que dou para diversas marcas, em que alguém invoca que a fotografia deve ser um espelho da realidade. Então, a pergunta que se impõe logo de imediato, e é aquela que eu faço, é: ok, vamos definir realidade então. Ora, a realidade muitas vezes é caracterizada como aquilo que os nossos olhos veem. Eu tenho obtido alguma resposta destas, o que denota bem a importância que se dá ao sentido da visão na apreensão do real, ou na apreensão do mundo que nos rodeia. As questões da abstração versus realidade normalmente saem a perder, não é? É por isso, e agora transportando-nos para as outras artes, não é? E sobretudo, quanto mais elaboradas são, mais difíceis são de compreender e, portanto, menos adeptos têm, não é? Agora, se há uma forma superior da arte, se há uma forma inferior da arte, enfim, eu acho que isso não tem, sentido. É discussão, não é? Não. O imediatismo aqui é mais essa discussão, o imediatismo do um resultado que as pessoas pretendem agora já, sem trabalho absolutamente nenhum. Sim, sobretudo sem trabalho nenhum. Para poder brilhar, não é? É engraçado que conseguem brilhar e conseguem ultrapassar em fama e em proveito, lá está, os profissionais do setor, que continuam um bocadinho aliados a este processo social. Sim, mas para isso também tenho que meter um bocadinho o dedo na ferida. Claro, e é isso que eu quero. Também tenho que meter um bocadinho o dedo na ferida. Mais um chazinho. Sim. Se nós recuarmos até ao final dos anos 90, isto é, praticamente ali à entrada do século XXI, nós conseguimos identificar um número extremamente elevado de profissionais da fotografia. Ora, profissional... E não estamos aqui a falar da malta dos casamentos e batizados. Estamos. Ah, também estamos. Também estás a incluir. Também estamos. Okay. Também estamos. Ora, esses eram profissionais no sentido em que eu próprio também considero profissional. Eu muitas vezes, por graça, costumo dizer nos meus workshops que o profissional é aquele que ganha dinheiro com a fotografia, enquanto que o amador é aquele que gasta dinheiro com a fotografia. Às vezes há uma tendência para considerar como profissional aquele que sabe fazer ou que domina muito bem a técnica da fotografia. Não tem nada a ver com isso. O profissional é aquele que ganha dinheiro com a fotografia e é aquele que ganha a sua vida com a fotografia. Ora, e eu estava a falar justamente dos profissionais que havia antes do aparecimento do digital, alguns da velha guarda com muitos anos de experiência e que, lá está, e que conseguiram chegar a um determinado apuro técnico à custa de muitos anos de experiência. Normalmente não era à custa de aprendizagem formal, não era à custa de cursos, não era à custa de formação. Eu lembro-me que tirei no conservatório onde estudei cinema, tive que aprender o beabá, claro, e os líquidos e o tempo e etc, claro, a câmara escura, e isso deu-me um gozo tremendo. Tremendo. Já não sei. Depois se quiseres, posso fazer um workshop contigo. Tenho muito gosto. Porque já não sei. Tenho muito gosto porque estou a preparar qualquer coisa. Não, isso é giro. Estou isso a é preparar muito qualquer coisa. Quando é lógico, boa. Estou a preparar qualquer coisa agora, mas o que eu estava, aquilo que eu me estava a referir é que muitos desses profissionais, ao não terem a preparação técnica e tecnológica, não tinham mesmo preparação técnica e tecnológica, muitos deles utilizavam a câmara em modo manual, unicamente com uma velocidade de obturação, ou tempo de exposição, conforme queiramos dizer, uma abertura de diafragma e, eventualmente, utilizavam flash para equilibrar tudo isso com a luz e com o filme que utilizavam. Qualquer coisa que saísse fora dessa regulação, como se diz agora, desses settings, não é? Que é muito fino, os settings. Qualquer coisa que saísse fora dessa regulação, muitos desses profissionais não conseguiam depois produzir um trabalho. Ou seja, eles não eram muito versáteis. Okay. Habituavam-se a fazer aquilo. Ora, se bem que esta minha análise possa ser objeto de discussão até quase à exaustão, há um facto que, na minha ótica, apoia esta minha ideia. E que facto é esse? Foi no aparecimento do digital, quantos desses fotógrafos, pura e simplesmente, faliram? Ou não faliram? Quantos é que não faliram? Primeiro houve aquela onda negativa, que ninguém quis abraçar o digital, que era o demo que vinha aí, não é? Eu também estive um bocadinho nisso, mas pronto. Mas depois modifiquei-me. Mas no início não era difícil, porque eu lembro-me que a primeira câmera digital que eu tive era uma Canon com 3.4 megas de qualidade, de ficheiro, não é? Portanto, seria a D20 ou coisa assim. Já nem me lembro, era uma coisa, um quadrado, era muito gira. Sim. E aquilo safou-me, trabalhava em publicidade na altura, e aquilo safou-me muito trabalho. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Acredito. Porque era fácil me chegar à gráfica, mandar imprimir aquilo, tal, já está. Claro. E depois mostrar ao cliente, não é? Aquilo foi bem pago, muitas vezes. ótimo. Mas lembro-me que a qualidade era realmente muito má. Eu tinha, à época, eu acho que tinha uma Canon, uma EOS ou uma 5, era qualquer coisa. Já é mais tarde, já. Já, sim. E realmente, quando uma pessoa mete as mãos numa máquina, claro, é muito difícil andar para trás. Quando eu recebo as alfas com aqueles objetivos, as ICE para fazer umas análises, sim, e os resultados que se consegue, que eu digo, epá, quer dizer, já não é preciso ser fotógrafo quase, porque com um investimento de 3 ou 4 mil euros, estamos a falar de muito dinheiro, mas é assim que os profissionais falam. Claro. Meu Deus, então há umas que até filmam no escuro, não é? Sim. Repara, para o trabalho estritamente técnico, não é? O apuro tecnológico é que a generalidade das marcas chegou, nomeadamente na concepção de algoritmos de processamento, inteligência artificial, reconhecimento do tipo de cena e, a partir do reconhecimento do tipo de cena, escolher qual o algoritmo adequado em função do contraste, tudo, claro, da focagem, distância, etc. Portanto, esse apuro tecnológico é de tal modo elevado hoje em dia que uma boa parte do trabalho que tinha que ser feito pelo fotógrafo no sentido de obter imagens visualmente impactantes com o detalhe requerido tanto pelas exigências deles como autores ou pelos próprios clientes deles, não é? Uhum. Portanto, isso hoje é muitíssimo mais fácil de obter por via do apuro tecnológico, sem dúvida alguma. Agora, a diferença hoje tem que se estabelecer, ou estabelece e tem necessariamente que se estabelecer, é ao nível do modo como o fotógrafo resolve comunicar, estou-me a referir aqui mais ao autor fotográfico, não é? Mas não só, o próprio fotógrafo comercial também pode imprimir ao seu trabalho, e na minha ótica também deve imprimir ao seu trabalho, um cunho pessoal que não se obtém por via do tal apuro tecnológico que falávamos há bocado. Tem que haver sempre uma base de conhecimento sempre e de prática. Claro. Agora, convenhamos, para aquele trabalho de pura e simples registar para mais tarde recordar, o toque e foge, não é? O toque e foge. Portanto, para imagens que têm que ser obtidas unicamente com o intuito de deixar um registro para a posteridade, sem que esse registro tenha que ser muito criativo, realmente não há muito muito a fazer para além de utilizar uma boa parte dos automáticos. Tu falar, enfim, tu falaste de uma marca, eu posso falar de outras. Posso falar de outras. Até enfim. Foste embaixador de outra, não é? Sim, já. E nós aqui podemos falar das marcas. Sim, todas, claro. Não, claro. Já fui embaixador da Fuji. Exatamente. E neste momento sou embaixador da Olympus. Exatamente. Pronto, enfim, isto para, para muitas pessoas que nos ouvem, eventualmente, não será novidade. Exato. Apesar de ter, de alguma forma, desempenhado esse papel para estas duas marcas e de inclusivamente até, enfim, já ter prestado colaboração com outras marcas ao nível de formação para clientes finais, nomeadamente a Canon, por exemplo, não é? Isso também não é... Aliás, encontramos-nos muitas vezes em... Exatamente. Em eventos justamente dessa marca. Ora, que ainda é aquela que continua a trabalhar bem, mesmo com estas dificuldades mais recentes, bem o mercado português, não é? Em termos de comunicação do produto, em termos de aposta em parceiros, sim, e divulgação, sim, comercial, porque nós sabemos que houve outras marcas, como a Nikon, por exemplo, que por simplesmente desapareceu, não é? Pois, eu tenho muita dificuldade, até por razões do meu passado profissional, em falar... Em falar da Nikon, porque... De representações, não é? De representações. Pois. De representações. Não das marcas, claro. Não da própria marca, porque... A marca continua excelente, lógico. Sim, a marca faz um excelente trabalho ao nível da qualidade intrínseca dos seus produtos, ao nível da representação. Só digo isto. A Nikon já não é a segunda marca a nível europeu, quiçá mundial. E em relação a isso, acho que não precisa dizer mais nada. Nuestros hermanos têm aqui uma importância estratégica grande neste problema de mercado, principalmente em Portugal. Achas que foi quando passou ali também a ser dominada a sua estratégia ibérica? Eu acho que sim. É que os mercados são totalmente diferentes, o português e o espanhol. Completamente. E estas marcas acham que não. Não é? É verdade. E repara, eu próprio, na colaboração que tenho neste momento com a Olympus, trabalho também com, digamos, com a casa-mãe espanhola, porque tudo isto é veiculado pelo Olympus Ibéria, não é? Que está sediada em Barcelona. Entre Olympus e Nikon, ao nível do trabalhar da marca, as semelhanças acabam aqui. Pois. As semelhanças acabam aqui. Sim, porque aquilo que nós encontramos no linear não é a representação do comportamento e da eficácia dos agentes, não é? As coisas estão na loja, só que nós, quem vai comprar não quer saber se vem de França, de Espanha ou de Portugal, não é? Quer é comprar. O problema é a assistência técnica depois. O problema normalmente é a assistência técnica. O mercado português eu sei que é um bocado complicado do ponto de vista da concorrência, é muito forte, depois o mercado de um modo geral não tem um poder de compra tão grande. Exato. Como outros mercados mais pequenos em termos de número, não é? Em termos de unidades podem ser mercados mais pequenos, mas em termos de valor depois acabam por ser... por ser maiores, e portanto, o que é que acontece? O que acontece é que gera-se uma concorrência de tal modo desenfreada que não é fácil depois muitas marcas, pelo menos, arriscarem na promoção dos seus produtos. E no parque disponível. Claro. Muitos deles, enfim, que tu conheces, operam em Portugal a partir de Espanha. Exatamente. Não é? A pessoa que fala português na marca fisicamente está a trabalhar, normalmente, ou em Madrid, em Barcelona. Exatamente. Não é? E vem cá 2 dias por semana. Exato. Ora, vamos colocar-nos do lado do público consumidor. Eu sou um consumidor da marca X. Preciso de uma assistência técnica para esta marca X, ou preciso de tirar alguma dúvida relativamente a um comportamento que, na minha ótica, ou pelo menos até este momento, é um comportamento estranho. Esse comportamento pode ter uma explicação muito simples, claro, Mas eu vou perguntá-lo a quem? Exatamente, um técnico tem que ser da marca, que conhece o beabá de todas as pecinhas. Qual é a alternativa? Claro. A alternativa é... Ir ao YouTube, mas depois no YouTube eu encontro não sei quantas pessoas a dizerem coisas diferentes, exato, não é? E qual deles é que está a falar certo? Porque, porque a técnica, não é? A técnica, a tecnologia não se discute. Aquilo ou é ou não é. Claro. Não é? E o material tem sempre razão. O material tem sempre razão. Agora, a arte, isto é, a aproximação estética do fazer a fotografia, isso pode ser discutível até, enfim, durante muitos anos. Agora, se o aparelho faz ou não, tem ou não tem esta função, se ele desempenha essa função ou não, como era suposto desempenhar, isso é uma lógica digital, é uma lógica dicotómica, ou é ou não é. Exato. Não é? Portanto, isso não se compadece com opiniões do diz que disse, e aí voltamos depois outra vez à internet, aos Facebooks, não é? Em que hoje, o aparelho mais importante da fotografia, estou a falar unicamente do aparelho, não é? Sim. Mais importante da fotografia deixou de ser a câmara. Passou a ser o achómetro. Mas isso em quase tudo hoje em dia. É, pronto, mas como estamos a falar de fotografia, ativa. A fotografia como é o espelho da vida. Sim, sim, é? Também há. Mas também o achómetro, claro, da fotografia é mais duro e complicado e complexo do que os outros, não é? Sem dúvida, sim. Mais ou mais, porque uma vez na net, sempre na net, não é? Portanto, sim, as fotografias vão lá ficar. Claro, claro. O que é que tu achas da manipulação da fotografia, que agora digitalmente é muito fácil, qualquer pessoa, claro, com o mínimo conhecimento, sim, sim, consegue manipular uma fotografia, e este advento do vídeo fake news, não é? Que começa a ser viral, isto é perigosíssimo, não é? Portanto, muito. Até que ponto é que nós não vamos preferir daqui a uns anos os paparazzo em vez de um fulano digital que ainda é mais intrusivo do que um tipo com uma super zoom lá ao fundo, claro, a tirar uma fotografia? Ora bem, aí eu acho que há vários aspectos em jogo. Começando justamente por este último aspecto que falaste, do indivíduo que tem uma super teleobjetiva e muitas vezes de uma centena de metros, uhum, ou coisa assim, capta uma fotografia de um instante para depois a vender a um meio de comunicação para constituir notícia. A minha posição relativamente a isso é um bocadinho ambivalente. Isto é, se a imagem, ou se essa imagem respeita a verdade jornalística, e aqui realmente podíamos estar, enfim, a falar... Podíamos ir recuperar a Semana Ilustrada, por exemplo. Podíamos ir recuperar muitas outras coisas. Se respeita a verdade jornalística e, ao mesmo tempo, a individualidade da pessoa retratada, individualidade, isto depois agora remete-nos para outras coisas, que é, aquela pessoa é uma figura pública. Exato. Nós sabemos que, do ponto de vista dos direitos de imagem, as figuras públicas têm até menos, não é? Têm menos direitos do que as outras. Mas, de qualquer das formas, há que, em determinadas ocasiões, nomeadamente quando a atividade dessa figura pública não tem que ser objeto de notícia, lá está outro aspecto a discutir, não é? Então aí há que respeitar realmente a figura do paparazzi ou do paparazzo, não é? Para mim, cai num certo descrédito. Agora, se alguém fotografa de longe algo que é do interesse público, pois que seja. Agora, falaste em manipulação, que não manipule essa imagem. Pois, lá está. Que não a manipule. Isto é, que não coloque ou não retire elementos dessa imagem. Porque para colocar ou retirar elementos, então, temos uma outra vertente da fotografia que é a designada fotografia artística. E aí, ok. Liberdade total. Liberdade total, claro. Não é? Eu tenho, tenho tido algumas intervenções, umas vezes como orador, outras vezes como espectador, a pronunciar-me justamente acerca disto. Eu lembro que estou a falar de 2018, no Imaginatur de Manteigas, numa apresentação de um fotógrafo, de um belíssimo fotógrafo de paisagem, que curiosamente é o responsável pela programação desse festival, que é o Luís Afonso, numa apresentação que ele fazia, deixou chocados alguns elementos ou algumas pessoas na plateia pelo facto de advogar a retirada de alguns elementos, nomeadamente um pequeno tronco, uma pequena braça seca de uma planta, de uma fotografia que ele tinha captado. E o argumento das pessoas que ficaram chocadas foi de que não se deve manipular, não se deve mexer. Ora bem, na altura emiti a opinião que acabei de emitir ainda há pouco. Sendo aquela imagem para uso exclusivamente artístico, e o autor, na altura, fez questão de frisar, dizer, eu não sou um fotógrafo profissional de notícias, eu não sou um fotógrafo de natureza, não é? Não sou um fotógrafo de natureza que não publica... Não sou um repórter que tenho que estampar a realidade crua e no Exatamente, imediato, exatamente. É? Eu sou um indivíduo que se interessa pela fotografia de paisagem e, que, e ao qual interessa obter imagens harmoniosas. Mas eu compreendo um pouco quem está contra, porque quantas horas uma pessoa, um fotógrafo neste caso, não fica à espera do momento ideal onde aquele passarinho vai pousar e que o vento não atrapalhe, claro, com uma folhagem a cair à frente. Sim, mas aquele fotógrafo, fotógrafo também o faz. Pois. Ele também o faz. Mas, não, mas eu estou a dizer que compreendo é quem está contra essa em parte, pequena manipulação. Sim, não é? sim. Em parte também o compreendo. Agora... a tecnologia, sobretudo a tecnologia digital, se bem que a manipulação não seja exclusiva do digital, claro, não é? Claro. Podíamos falar um curso da antiga União Soviética e outras coisas, não é? Pronto. Mas se bem que a manipulação não seja a panagem do digital, o que é facto é que o digital veio possibilitar isso em larga escala. Se nós olharmos para a fotografia do ponto de vista meramente artístico, como aquele que serve, por exemplo, para vender obras, para decorar, ou espaços domésticos, ou espaços públicos, seja o que for, portanto, se o objetivo é meramente esse, a mim, pessoalmente, não me choca que se possa retirar um pequeno pormenor ou outro. Volto a esta questão porque acho que é interessante. A minha intervenção na altura, se bem que me tenha pronunciado a favor de quando o objetivo é meramente artístico, ok, podemos retirar, eu pessoalmente, não tiro. Eu não retiro. Okay. Eu não retiro. O que é que eu faço? No meu trabalho fotográfico, o que faço é aplicar a técnica que aprendi. Isto é, porque é que um fotógrafo resolve, a determinada altura do processamento da sua imagem, resolve retirar um determinado elemento da composição? Para mim, a resposta é muito fácil. Ele retira do elemento da composição porque entende que aquele elemento está, de alguma maneira, a retirar interesse ao assunto principal que fotografou. A big picture, não é? Portanto, a big picture. Exato. Portanto, de alguma forma, aquele fotógrafo entende que aquele tronco, ou porque está muito claro, ou porque está muito escuro, ou porque tem uma forma, ou que está muito focado, de alguma forma aquele tronco não... retira protagonismo àquilo que o fotógrafo queria mostrar. A partir daqui, eu compreendo os defensores do não retirar. E é precisamente por compreendê-los que eu, pessoalmente, eu não retiro. Pois. Eu não retiro. O que é que eu faço? Então, se eu vejo que há uma coisa que está a retirar protagonismo àquilo que eu elegi como o centro de interesse, o centro nevrálgico da minha fotografia, então eu vou recorrer à técnica, não tenho forçosamente que reenquadrar. Não é a questão do reenquadramento. Porque pode ser uma solução. Não? Pode ser uma solução. Às vezes faço, porque aí depois... Um crop. exatamente. Faço, porque isso depois também leva-nos a outro tipo de discussão, que é a ditadura do formato. Não é? Isso é outro tipo de discussão. Mas eu, por norma, a partir do momento em que eu escolhi que aquele enquadramento, no momento de fotografar, eu raramente faço um novo reenquadramento. E compreendes porquê? Porque os elementos estão onde tu queres que eles estejam. Já estão onde, exatamente. Onde quer que... Pode acontecer, mas isso, já do tempo dos grandes mestres, tenho aqui, enfim, até trouxe aqui alguns apontamentos, Ansel Adams, que é, digamos, o meu grande, a minha grande fonte de inspiração, mas já desde esse tempo que a fotografia nunca estava acabada à saída da câmara. E, portanto, no laboratório, Ansel Adams, Walker Evans, Edward Weston, seja o que for, só para citar alguns, mas já nesse tempo eles tratavam os vários tons da imagem no sentido de obter uma composição que enaltecesse o objeto principal do seu enquadramento. E é sempre nesse sentido que eu procuro trabalhar. Voltando à questão, o tronco está lá, ele está demasiado claro, ficou um bocado sobreexposto e tal. Ok, então... Vamos trabalhar os tons desse tronco ao nível local, de modo a que ele passe... Despercebido. Mais despercebido. Isto é, de modo a que ele não retire protagonismo àquilo que efetivamente deve ter protagonismo. Okay. Isto porquê? Porque eu também considero que aquele tronco faz parte daquele meio. Mas que está a estragar a big picture. Mas que por via das suas características refletoras, por via do modo como a luz... incidiu ou não? Incide, não é? Claro. Naquele momento. Luz essa que já foi previamente escolhida, exato. Luz essa pela qual eu posso ter esperado 2 horas, 3 horas, 5 horas, não interessa, mas quando essa luz que ilumina o meu objeto principal tem como efeito secundário provocar aquele efeito, o que é que eu tenho que fazer? Recorrer à técnica fotográfica de modo a que aquele elemento não tenha... Na imagem final, não tenha luminosidade, ou seja, não tenha protagonismo que entre em conflito com o objeto principal. Ele continua lá mesmo. Eu não manipulei a fotografia. Claro. Eu processei-a, não é? Que são duas coisas muito diferentes. É claro, há momentos em que o processamento e a manipulação se podem aproximar de tal modo que a fronteira depois não é assim muito bem definida. Mas ia fazer o encadeado. Mas ia fazer o encadeado, claro, claro. E a coisa passa. Sim, porque o importante na fotografia... É mesmo a fotografia, é mesmo o objeto final. Claro. É o objeto final. Não escondo que no início, eu cada vez que via que alguém iluminava partes do enquadramento, aquilo deixava-me desconfortável. Por falar em enquadramento. Sim. Um por um, 3x2. Foi por isso que eu falei há bocado da ditadura. Exatamente. Do formato. E fiquei logo aqui, não é? Ora bem, essa é uma conversa muito interessante que eu muitas vezes tenho com alunos meus e até, enfim, nas palestras que às vezes profiro. Sobretudo quando há alguns fotógrafos, até às vezes de mão cheia, não é? Mas animados de um certo espírito alegadamente purista, eu sublinho aqui o alegadamente purista, se insurgem contra o facto de se fazerem reenquadramentos das imagens. Mas é preciso saber do que é que estamos a falar. Ora, a questão é, nós temos, basicamente, em fotografia, temos dois formatos para a apresentação das nossas imagens. O formato retangular e o formato quadrado. Na realidade, o formato quadrado é um caso específico quem estudou matemática sabe isso, que é um caso específico do formato retangular. Portanto, depois o formato retangular pode ser na vertical, pode ser na horizontal, depois pode ser 3x2, pode ser 4x3, pode ser 4x5, 16x9, 16x8, 2x1, 3x1, ou seja, eu por acaso parei aqui, pois. Mas podia continuar, exatamente. Não é? Podia continuar. A questão que se põe aqui, enfim, também se põe na fotografia dita analógica, também se põe com o filme fotográfico, mas a questão que se põe aqui é a seguinte. Os fabricantes de câmaras fotográficas têm determinadas normas, os ditos standards, não é? Da indústria, que têm vindo, com a evolução do digital, têm vindo a ser cada vez mais restritos, em termos de formatos. Isto é, enquanto que aqui há uns anos nós podíamos fotografar facilmente com, ou fazer uma fotografia direta, 6x12, 6x17, sei lá, uma Linoff, uma Tecnorama, qualquer coisa do género. Nós hoje, se quisermos fazer diretamente uma fotografia de paisagem, 6x12, isto é um 2x1, não é? De paisagem, com uma câmara digital, à saída da câmara, como é que fazemos? Resposta, não fazemos. Pois. Porquê? Porque não existem câmaras com esse formato. Exatamente. Portanto, os formatos que existem têm relação de dimensões, ou 3x2, ou 4x3. Quando se faz um 16x9, já estamos a fazer um enquadramento... Estamos a fazer um reenquadramento... Digital. Digital, claro. Antes da saída. Antes da saída. Nos facilita um pouco, não é? Porque aí já não temos que pensar em muitas coisas. Claro. Mas, aliás, o enquadramento depois fica facilitado porque nós estamos a olhar diretamente e sabemos as medidas e o que é que vai lá caber. As próprias câmaras hoje têm indicações que nos ajudam a perceber onde é que estão os limites desses tipos de enquadramento. Portanto, há muita gente que não usa as grelhas. Sim. Eu uso a grelha. Eu gosto de usar a grelha. Eu raramente uso uma grelha, tanto a grelha 3x2, aquela grelha, seja da regra dos terços, da proporção dourada, eu praticamente não uso isso para as minhas imagens, para a composição. Trabalhando com Olympus, como sabes, a relação de dimensões é 4x3, não é 3x2. Mas se trabalhasse com uma outra câmara de formato, sim, de relação de dimensões 3x2, o raciocínio é exatamente o mesmo. Claro. Portanto, eu não preciso daquelas guias que me mostram daqui até aqui é um terço da imagem na horizontal, daqui até ali é um terço da imagem na vertical. A minha experiência já me permitiu mentalmente ver essas grelhas. Agora, onde eu às vezes preciso ainda de alguma ajuda, e não é muito frequente, porque não é muito frequente trabalhar nesse formato, é se eu tiver que fazer um 16x9, por exemplo. Evidentemente que quando estou a enquadrar na minha 4x3, eu mais ou menos sei onde é que irão passar os limites do 16x9 na vertical, uma vez que a horizontal é toda aproveitada, não é? Portanto, isso eu sei mais ou menos onde eles vão passar. Mas, contrariamente àquilo que muitos portugueses consideram, mais ou menos não é uma coisa exata. Mais ou menos é verdade, não razão, é exato. Tens razão. Portanto, o parecido não é igual. Exatamente. Pronto. Eu sei que a sociedade gosta muito de dizer que igual e parecido são sinónimos, que o mais ou menos é exato. Não, não são exatos. Portanto, eu quando quero, ou quando preciso de saber exatamente onde é que passam os meus limites do 16x9, por exemplo, configuro a minha câmara para ela mostrar o 16x9. Nada de mais difícil. Sim, ou por outra, nada de mais fácil. É uma opçãozinha, é um botãozinho. Exatamente. A mesma coisa se aplica ao formato quadrado. Bom, então, a questão que se nos põe aqui é a seguinte. Eu tenho uma câmara que comprei a um fabricante que resolveu pôr lá uma janelinha do obturador que tem relação de dimensões 3x2. Seja o APS-C, seja o chamado full frame 35mm. Pronto, eu tenho um fabricante que me fez uma câmara com aquela relação de dimensões. Tenho outro que faz câmaras em 4x3. pode ser do micro 4 terços, por exemplo, ou pode ser inclusivamente até uma câmara de nível profissional, tipo uma Phase One ou tipo uma Hasselblad, qualquer coisa do género. Portanto, uma câmara cuja abertura do obturador ou cuja janelinha para a entrada de luz é de 4x3. Portanto, a outra era 3x2. Ok, então, mas eu quero uma imagem quadrada. E a imagem quadrada, por muito que as pessoas estejam desabituadas de o ver... Agora já não tanto, com as redes sociais. Não? Exatamente. Apesar do Instagram, sobretudo do Instagram, que foi assim quem deu mais impulso a isso, mas também o próprio Instagram viu que havia necessidade de permitir as imagens, outros formatos, claro. E tal. Eu levei um bocadinho de tempo a perceber que na vertical o melhor era o 4x5. Levei um bocadinho de tempo a perceber isso. Mas pronto. Bom, mas, lá está. Se eu tenho uma câmara que me faz fotografias em 4x3, originalmente, ou 3x2, mas eu quero uma imagem quadrada, e as imagens quadradas podem ter tanta força como as imagens retangulares, as regras da composição, a regra dos terços, é exatamente da mesma maneira. O aspecto é diferente, é verdade. A mensagem que se passa, a sensação, o sentimento que se pode passar, ou o sentimento que se quer despertar no espectador da nossa imagem, pode ser diferente. Sim, é verdade. Por via dessa relação de dimensões, mas... É mais dramático. Pode ser, sim, pode ser mais dramático, pode ser... Ou realista, talvez. Mas depende, repara, João, de tudo, depende claro. Muito do conteúdo da imagem. Depende muito do conteúdo da imagem. Uma paisagem, lá está. É perfeitamente possível fazer uma paisagem em formato quadrado. Muito livre de elementos de composição, isto é, com muito espaço livre. Isso depende de quê? Isso depende não da câmara, não da tua sensibilidade, não do, claro. Depende daquilo que tu projetas, depende claro. Da tua criatividade. Porque se eu fizer uma fotografia de uma paisagem num formato quadrado, eu tenho tendência a ir ao pormenor de qualquer coisa e não a mostrar o espaço muito possível, claro. Mas isso sou eu, lá está. Certo. Isto porquê? Porque até tradicionalmente, não é? E, enfim, quem estuda mais a fundo a estética, enfim, encontra com facilidade literatura sobre isto, o formato ou os formatos tradicionalmente mais utilizados para paisagem têm tendência a ser os formatos horizontais em que a relação de dimensões entre lado maior e lado menor são no mínimo dos mínimos de 1,5 para 1, ou enfim, 3x2 neste exatamente. Caso, ou preferencialmente o 2x1, o 3x1 e depois agora com o aparecimento da televisão de alta definição, o 16x9. E outros, o 21, não é? E outros, claro, e outros. Portanto, a questão para mim é muito simples, é porque é que eu tenho que estar sujeito na minha linguagem fotográfica ao formato que o fabricante A, B ou C disponibiliza. Pura e simplesmente porque, neste momento, aparentemente, não é lá muito proveitoso, do ponto de vista económico, estar a produzir câmaras digitais com formatos diferentes destes. Portanto, se eu quero um formato quadrado, eu tenho que pegar numa fotografia que originalmente, lá está, um RAW, por exemplo, trabalho muito nesse formato, por muitas e variadas razões, embora não seja fanático dele, porque há situações em que realmente trabalhar com RAW até é contraproducente, que o digam os fotógrafos de casamentos, do ponto de vista comercial. Exatamente. Não tem nada a ver com técnica, tem a ver com... Mas eles realmente guardam dois fecheiros, não é? O RAW e o JPEG. Sim, alguns, mas lembro-me, enfim, de ter contactado já com alguns que pura e simplesmente esquecem o RAW. Não, o RAW não, porque eu não tenho tempo. Exato. Não é? A natureza do meu trabalho... Nem cartões de memória. Muitas vezes até nem cartões de memória. Não, mas às vezes... Sim, vamos lá ver, nessas ocasiões normalmente o número de fotografias que são captadas é de tal ordem exatamente. Que realmente teríamos que ter cartões de memória bastante, bastante avultados. Mas, enfim, procurando concluir, eu não posso estar sujeito à ditadura do formato. Portanto, a partir do momento em que eu resolvo enquadrar uma imagem quadrada a partir de um original que é um 4x3, que é o formato com que eu tenho trabalhado, ou a partir de um 3x2, na realidade eu estou a manipular a fotografia inicial. Mas, se eu o não fizer, então entro numa outra discussão que é muito mais profunda do que esta, que é o de cercear a criatividade do indivíduo. Se não me é permitido expressar-me no formato quadrado, porque a câmara originalmente fotografa em formato retangular, então o formato quadrado tem que ser banido de toda e qualquer forma de arte fotográfica. E achas que os tempos vindouros estão como? Estão para matar um por um, não é? Quadrado puro. Não creio. Achas que não? Não creio. Epá, bom, agora já me disseram que os televisores vão passar a ser verticais por causa do Instagram e por causa das selfies. Portanto, nós lutámos tanto por termos um retângulo à nossa frente, em vez de um 4x3, não é? É verdade. E de repente agora dizem-me, não, porque o selfie, a selfie é que é importante, portanto vamos lá virar isto. Claro. Eu vi inclusivamente, agora recentemente, uma reportagem da CES de Las Vegas, está, onde a Samsung apresentou ecrãs já verticais. Elas ainda estão com algum receio, portanto é horizontal, mas que depois se transforma em vertical. Exatamente. Mas como os monitores que nós usamos para edição, por exemplo, numa revista, não é? De design gráfico, muitos monitores retangulares, podemos virá-los para termos uma maior noção de uma página de um jornal. Exatamente, por exemplo, ou de uma revista que é para ler na vertical. Que hoje em dia já quase que não se põe, porque está tudo a acabar, não é? Claro. Portanto, está tudo a ser digital. Isso já é outra coisa que eu acho muita piada, é, então, se é digital e é online, qual é o interesse de continuar com o mesmo formato que o papel obrigava, não é? Se for para a imagem individual, quiçá possa fazer algum sentido. Mas também não é disso que estamos a falar, creio eu, não é? Não, nós estamos não. a falar de formatos impressos, sim. não é? Em que a imagem convive com o texto, não é? Distribui-se dentro do texto, ou o texto abraça a imagem e depois... É outro tipo de discussão, não é? É outra discussão, mas, portanto, e nessa perspectiva, realmente, não fará muito sentido adotar para os formatos digitais os mesmos formatos que se tinha no papel. Claro. Penso que não fará muito sentido. Mas isso é uma área já... É da parte do design também. Claro. Enfim, também tive alguma formação nessa área, mas não abraço tanto. Portanto, em relação ao formato, formato vertical vir destronar o horizontal, eu penso que isso tem a ver, ou que isso... será o resultado de uma espécie de confrontação que haverá, que se calhar até já está a haver, muitas vezes as coisas estão-se a passar e nós não sentimos que o estão, entre aquilo que é mais clássico, como tal, natural, que é o formato na horizontal. Portanto, o formato horizontal tem muito a ver... Ou tem muita aplicação, como dissemos há bocado, com a paisagem. A paisagem continua a ser, e penso que em larguíssima escala será, o estilo fotográfico, um dos estilos fotográficos ou um dos estilos de produção de imagem mais aceites pelo ser humano, por causa da ligação que inconsciente, cada vez mais inconscientemente, mas isso é inexorável, que o ser humano tem que ter ao meio natural. Sim. Por muito que o ser humano queira fugir a isso. Ou como alguém diz, os nossos olhos estão na horizontal. Os nossos olhos estão na horizontal. É natural também que... Sim. Ora, o confronto, penso eu, que vai ser entre entre essa condição natural do ser humano e, portanto, de uma grande apetência, ainda que inconsciente, pelas imagens horizontais, relativamente àquilo que é um pouco mais narcísico, mais narcisista, se quisermos, que é a apresentação da imagem do indivíduo, não é? Portanto, o retrato vertical, portanto, o tal culto que o indivíduo faz de si mesmo e que, indubitavelmente, transpõe para, sobretudo, para as redes sociais, Instagram, e fotografando com o smartphone na vertical. Vieram mudar o contexto. Vieram. Agora, a questão está em saber, eu não sei se alguma vez irei saber qual é o resultado desta confrontação, é se irá, ou se calhar virei saber, não sei, é se o formato vertical, isto é, se este caráter narcisista vai mesmo sobrepor-se àquilo que é a tendência natural. Mais natural. Exatamente. A ligação mais natural do ser humano, enfim, isso remetia-nos para outras. Para outras. Os smartphones vieram destruir o segmento das compactas. Completamente. E, ponto final parágrafo. Ponto final parágrafo. Pronto. Agora, com as novas tendências dos 108 megapixels, tu achas que as câmaras médias, aquelas que estão, que nós podemos comprar, os curiosos, os 300, 400, 500 euros, não estão também, ou não vão também sofrer um obstáculo para a sua existência? Ui, que pergunta tão difícil. Eu sei, mas é uma questão que é muito pertinente. Será que vale a pena gastar 1000 euros num telemóvel? Porque tem XPTO de objetivas e tal, claro. Ou comprar um telemóvel mais rafeiro e comprar uma câmara que também não é ideal, porque eu gostava de comprar uma melhorzita e tal. Pelo menos nesta fase inicial, desta discussão em particular, sim, não é? Sim. Nesta fase inicial, penso que isto terá a ver com a relação custo-benefício, não é? Em que se vai pesar o custo de um smartphone com essas características versus o custo de uma câmara fotográfica com características idênticas do ponto de vista do número de pixels. E eu friso aqui muito bem do ponto de vista do número de pixels, porque... Podes-te aproximar para falar de pixels. Exatamente. Portanto, vamos ver, eu acho que as exigências do público... Mais emocionais do que propriamente informadas, não é? Vão ditar depois qual vai ser a evolução do mercado. Mas estas câmaras de preço acessível podem estar possível, em risco. É possível que a prazo, sim. Não é? Portanto, vamos ter aqui as super câmaras. Sim. Que custam muito dinheiro, fora o parque de objetivas e acessórios. Incluindo reflex. Incluindo reflex. Que é outra opção. Claro. Incluindo reflex. E depois os super telemóveis, que cada vez vão ter mais tecnologia, melhores objetivas, lentes, neste caso. Sim, sim. Porque há aquela discussão de não vamos por aí, não é? Objetivo e lente, lente e objetiva. Para mim, lentes são as dos óculos, exatamente. São as das objetivas. Exatamente. Não é? Quantas lentes têm um objetivo? Quantas lentes têm um objetivo, exatamente. Mas para os fabricantes generalistas, como as Canons, as Sony, é capaz de ser um problema a médio prazo. Sim, é algo que eles têm que enfrentar. Aliás, que eles certamente, claro que estão a enfrentar. Prevês alguma evolução tecnológica nas câmaras de alta gama que possa mudar aqui um bocadinho o contexto e que obrigue as pessoas a olhar outra vez para uma câmara como ela é? Sim, eu acho que sim. Ou são as objetivas que vão... Repara, há uma coisa, há um aspecto, na evolução das câmaras fotográficas propriamente ditas, reflex ou sem espelho. O que é que eu não compreendi muito bem na evolução tecnológica delas? Eu aqui, se me permites, vou evocar um nome, enfim, de alguém que muito estimo e de cujo trabalho, muito aprecio, que foi durante algum tempo meu congénere meu concorrente, se quiseres, no jornalismo, que é o Joel Santos. Ok, o grande Joel. O grande Joel. Um abraço para o Joel. Exato. Joel, se estás a ouvir, pá, um grande abraço. Eu conheci o Joel Santos quando ele era diretor do mundo da fotografia digital. Fizemos muitas viagens juntos e tivemos a oportunidade de conversar muito acerca da evolução das câmaras fotográficas. Ele, na altura... já focava um aspecto sobre o qual eu próprio também me debruçava, que era o porquê que as câmaras fotográficas, nomeadamente reflex, porque as compactas aqui e ali já iam aparecendo, mas este tema mantém-se atual. Porquê que a generalidade das câmaras reflex, por exemplo, não têm receptor de GPS? Eu fiz esta pergunta a representantes, a fabricantes, a projetistas de câmaras, ok? Nomeadamente, lembro uma vez num evento da Sony, eu falei com projetistas da casa-mãe da Sony no Japão, projetistas da linha Alpha. Porquê? Porquê que... Eu tenho que comprar um azengrelho à parte. Exatamente. Porque me custa um valor. Sobretudo, não é? Quando eu olho para câmaras, por exemplo, eu recordo-me, não consigo precisar muito bem o ano, mas podemos estar a falar para aí 2007, 2008, a Casio, sim. Que não era propriamente um fabricante de câmaras fotográficas, mas tinha, tradicionalmente. Claro, mas tinha grandes bombas, tinha compactas. Tinha fabulosas. Muito boas propostas tecnológicas, algumas até, enfim, de vanguarda, sim, para sim, a sim. época. Uma compactazinha da Casio já tinha receptor de GPS, sim. que inclusivamente fazia algo que era extraordinário, que era quando nós entrávamos no edifício e a câmara perdia o sinal de GPS do exterior, a câmara não deixava de atribuir coordenadas à fotografia, mas não... Portanto, a câmara fazia isso, mas não pelo mesmo método que outras câmaras concorrentes. Também munidas de GPS faziam. Essas câmaras concorrentes, o que é que faziam? Perdiam o sinal à entrada do edifício, não é? E se o edifício fosse comprido, não é? Atribuíam à ponta do... Exatamente. A fotografia feita na ponta do edifício atribuía-lhe as coordenadas da Exatamente. Entrada. A Casio, curiosamente, eu acho que estas curiosidades tecnológicas são impagáveis e são hinos ao gênio humano, não é? A Casio, o que é que fazia? Perdia o sinal GPS à entrada do edifício. Mas depois, como tinha um estabilizador de imagem no próprio bloco do sensor, a movimentação... Sabia se subimos ou descemos escadas. Exatamente. Portanto, a deslocação ou o deslocamento acumulado, o tempo, Exato. Pelo movimento que era detectado pelos acelerómetros do estabilizador da câmara, iam atribuir coordenadas muito mais corretas, muito mais fiáveis do que a simples atribuição da coordenada à entrada do edifício. Isto é genial! E era numa compacta. Agora, evidentemente, nós podemos discutir até que ponto é que isto é útil para o mercado. Eu acredito que para 95% do mercado de utilizadores reflex isto possa não ter nenhum tipo de utilidade. Mas há os outros 5%. Mas também, eu não sei se me atrevo a dizer isto, mas eu penso que não ando longe da verdade. Se disser, e isto estou baseado na amostragem dos alunos que frequentam os meus workshops, eu penso que não ando longe da verdade se disser que a cerca de 80% ou 90% dos utilizadores de câmaras fotográficas reflex não lhes interessa absolutamente nada a funcionalidade de gravação de vídeo. Essa foi uma inovação que foi introduzida no mercado do reflex digital, lembro-me bem, pela Nikon D90. Não foi a primeira reflex a ter live view, não é? Que é anterior. Essa foi a Olympus E330, uns anos antes. Mas, em relação ao vídeo, isto a propósito do que é útil, do que é que não é útil para o utilizador da câmara fotográfica. Isto a propósito do GPS e de outras tecnologias que existem ao nível do smartphone, existiam ao nível das compactas e que nunca tiveram uma grande penetração ao nível de câmaras mais avançadas. Eu acredito que, por exemplo, para um fotógrafo de paisagem, um fotógrafo de natureza, que precisa de referenciar os seus objetos fotográficos a um qualquer referencial geográfico, não é? Seja para um estudo de uma, às vezes até para um estudo de uma dinâmica de população, que sei eu, não é? Claro. O facto de cada uma das fotografias que é captada pela câmara fotográfica, o facto dela conter, ou poder conter, como um dos metadados, as coordenadas geográficas, bom, sabemos que pode não interessar a muita gente, ok, mas interessa aos 5%. Mas há de interessar, se calhar, aos 5%. Exatamente. Da mesma maneira, e se o critério que queremos, ou o argumento que queremos esgrimir é o não interessa, não sei... a não sei quantos por cento, então também podemos apresentar, se fôssemos por aí, também podíamos apresentar o argumento porque é que as câmaras fotográficas, reflex e sem espelho e outras, porque é que elas não têm só o modo automático. Podia-se dizer, bom, porque é conveniente para o utilizador avançado exercer algum grau de controle, maior ou menor, sobre as suas imagens, e então o modo manual é muito importante. Ok, sim senhor, concedamos isso, então, mas porquê é que tem automático de prioridade à velocidade? Ou porquê é que tem automático de prioridade à abertura? Exatamente. Ou seja, o facto de se invocar a possibilidade de aquela funcionalidade em particular não interessa às X pessoas, eu acho isso uma falácia, sim, não é? Eu fui buscar esta questão do futuro porque, não sei se te lembras, há uns 3 anos, não sei se foi na Fotoquina, se foi foi numa feira qualquer, na IFA, qualquer coisa, apareceu uma câmara cuja objetiva... Tu tiravas uma fotografia e podias manipulá-la dentro da câmara, manipular o foco dessa. Sim, era um pós-processamento. Um pós-processamento. Sim. E eu experimentei essa câmara durante uns dias. Era litro. Era litro. E achei aquilo fenomenal. Só que o arquivo era tão estranho que eu não consegui depois fazer nada daquilo. Claro. Tinha que dizer com o software próprio da câmara e mais nenhum. Exatamente. E eu acho que foi aí que eles falharam. Porque se conseguissem transformar aquilo... Não falharam, quer dizer, era a técnica que eles usavam para eles. Inventaram e estava lá. E aquilo era fabuloso. Que eu me diverti a mudar o foco das coisinhas e tal, quando eu já tinha feito a fotografia. A indústria, seja lá do que for, tem sempre destas coisas. É. Sempre. A determinado momento surge no mercado um aparelho, um dispositivo cujas características intrinsecamente, do ponto de vista meramente tecnológico, até são bastante interessantes, mas depois não encontram acolhimento por parte do mercado ou porque comunicaram deficientemente. Mas isso foi como aconteceu com o digital, quando apareceu, não é? Claro, claro. Aliás, havia uma marca que nós conhecemos, os representantes, que dizia: ah, essa marca com 4 letrinhas, isso não interessa nada. Exatamente, exatamente. Pois, e de repente, 3 ou 4 anos envolvidos, claro. Não é? Nós sabemos. Pois, enfim, essa marca com 4 letrinhas teve uma vez em Colónia, na Alemanha, o presidente, melhor dizendo, o chefe do departamento de desenvolvimento da sua linha de câmaras fotográficas profissionais e semiprofissionais, teve uma vez esse senhor a perguntar-me, de modo casual, num jantar, enfim, um evento paralelo à Fotoquina, coisa que tu também conheces bem, a perguntar-me o que é necessário, o que é que você acha que é necessário, perguntava-me ele. para que esta marca com quatro letrinhas possa vir a ser... campeã de vendas, não é? Ou campeã de venda, ou pelo menos possa implantar-se bastante bem no mercado como uma marca fotográfica. Eles fizeram essas perguntas a muita gente. Fizeram, claro. E fizeram bem. Sinal de inteligência. Exatamente. Sinal de inteligência. Mas essa marca de vez em quando acerta, não é? Outras vezes não. Outras vezes não. Mas olha, em relação a esta questão do, enfim, da tecnologia que às vezes até parece demasiado avançada, não posso deixar de me lembrar de um paralelo com outra marca, esta com 5 letras, a Ricoh, que a determinada altura lança aqueles módulos objetiva, mais sensor. Ah, sim, eu lembro-me, tudo num. Tudo num, e que depois é intermutável nos corpos e tal. Isso foi muito engraçado. É muito engraçado. Lá está, quem segue a tecnologia... Quem não tem medo dela, vá. Quem não tem medo... Não, sobretudo quem a segue. Com isso. Bom, quem a segue também não tem medo dela, porque pois. Se tivesse medo dela também chegava a determinada altura e deixava de a seguir. Portanto, quem a segue ao longo, por exemplo, mais 30 anos, eu sigo estas coisas há mais de 30 anos, não pode deixar de ficar maravilhado com determinado tipo de soluções que são implementadas a determinado, em determinado momento. Aqui na fotografia... Pronto. Até a própria Sony inventou aquelas objetivas para telemóvel que tu colavas em cima do telemóvel e era pela objetiva principal, neste caso, fazias a fotografia. Que se fazia a fotografia. Com resultados muito melhores, não é? Claro. Mas esse também foi um caminho que ficou por ali. Que era complicado, porque acessório mais a montagem... Acessórios é mais volume, exatamente. É mais volume, mais peso, menos portabilidade. Mas era assim que eles vendiam, é desculpa de comprar uma câmera reflex ou um espelho, compre só a objetiva. Portanto, em determinado momento são apresentados esses argumentos no sentido de cativar o mercado, é lógico. Mas, voltando à questão da tecnologia que a determinado momento surge, eu lembro-me de, inclusivamente, ali por volta de 2007, talvez, 2006, 2007, eu ter noticiado na Superfoto Prática justamente a descoberta, ou a invenção, melhor dizendo, a invenção desse sistema de... pós-focagem da imagem. Foi um estudante de uma universidade americana, não consigo precisar agora qual, infelizmente. Foi um estudante de uma universidade americana, salvo erro, no âmbito do mestrado ou de um doutoramento, qualquer coisa do género, que desenvolveu isso, em colaboração com o orientador, e, pelos vistos, aquilo depois chegou ao lugar. Bom, mas... isso realmente é de louvar. Depois, se comercialmente as coisas vingam ou não, já são outros aspectos. Pelo menos sabemos que é possível. Exato. Falei da Ricoh. Posso falar e falo com muito agrado, por exemplo, de uma solução tecnológica puramente mecânica da Hasselblad. Eventualmente outras marcas também terão implementado isso, mas a Hasselblad em conjunto com a Zeiss, não é? Como sabes, grande parte era quase sempre a Zeiss que fabricava as objetivas para a Hasselblad, o antigo sistema dito analógico, o atual sistema V, salvo erro, é o nome que lhe dão, em que a profundidade de campo era calculada através da rotação. Portanto, a simples rotação do anel de diafragma da objetiva estava acoplado à movimentação de dois estiletes, chamemos-lhe assim, que ora se aproximavam do centro da objetiva, ora se afastavam do centro, e com isso materializavam, na escala de distâncias de focagem à frente, materializavam a profundidade de campo. Isto é brilhante, brilhante. Agora, acredito, então as novas gerações que só tomaram contacto com tecnologia digital, que isto não lhes diga nada. Mas aquilo, o engenho que foi necessário, eu tento imaginar, não consigo chegar lá, mas eu tento imaginar o engenho que foi preciso empregar para implementar um sistema daqueles que depois vendeu. Claro. Eu próprio, neste momento, tenho esse sistema numa das minhas objetivas à Hasselblad, que é uma Teletessar 500mm, ok, da Zeiss, que tem esse sistema. E se nós quisermos sair da questão da fotografia, a propósito de avanços tecnológicos e de novidades tecnológicas que às vezes nos deixam assim embaralhados, podemos entrar num campo que tu, João, gostas muito, que é a Fórmula 1. Ui. E falava do Tyrrell sem rodas. Exatamente, belo Tyrrell. Ok. E ganhou corridas. E ganhou corridas, salver com o Patrick Depailler. Sim, sim. Não é? Havia mais quem era o Jody Scheckter. Exatamente. Ora bem, isto só para dizer que às vezes há momentos da evolução da tecnologia que nos trazem coisas, muitas vezes são brilhantes do ponto de vista do engenho que é posto na idealização daquele sistema, mas que depois o mercado pode não aceitar ou pode, claro, pode não aderir a essa ideia. Mas isso são então questões de mercado. Então vamos ficar com esta ideia para terminarmos, porque a conversa já vai longa, não é? Ainda bem. É como as cerejas. Exatamente. Ótimo. Faço-te uma última pergunta, isso, que era aquela, é a mais interessante no meio disto tudo. É dos 50 mil euros. É 50 mil euros. Muito bem. Se tiveres um único conselho para dares a um teu instruendo, qual, sim, seria? Um único. Um único? Um único conselho. Alguém que te chega ao pé e diga: ó, senhor professor, eu quero ser fotógrafo, diga-me lá, o que é que eu tenho que fazer? Pense no que é que quer dizer com essa foto. Perfeito. Olha, José Luís, muito obrigado. De nada, João, é um prazer, é um prazer conversar contigo, muito sempre. Obrigado. E olha, e ficou aqui muita, muita coisa por dizer e vamos ter que repetir, não é? É quando achares vamos por bem, ir. Eu tenho sempre muito prazer em conversar contigo. Muito obrigado. Vamos então. E pronto, foi José Luís Diniz, estive connosco aqui no podcast e até à próxima.